Sabes quebrar um feitiço? Só tu o podes fazer. Mas talvez possa mostrar-te o caminho a seguir. Todos conhecem bem o dia em que o amor me encontrou. Eu deixei para trás uma família que tão mal me tratou. E desde que eu me casei, a dor eu já esqueci. Há um lamento no pensamento que pesa tanto em mim. As minhas irmãs e o seu ciúme que as amargou estragaram tudo e o meu vestido não foi só o que se estragou. Pois acabar com o azedume teria sido bom. Podermos ver e perceber que o amor é de bom tom. Sentes-te tão só. Agora tu sentes que o coração foi reduzido a pó. E vês que aqueles que tu amas estão presos no passado.